Ah, Senhor, quando o que eu desejar não for a tua vontade, me livra da minha. Vamos fazer melhor. Olha, eu quero a tua vontade de tal forma que assim, ela não vai mais ser a tua vontade, vai ser a minha, que por coincidência é a tua. E vai ser a tua que por coincidência é a minha. Vamos fazer assim. Converte o meu coração, converte a minha mente e me ensina que é só esperar acontecer. É só esperar acontecer. É só não parar. É só continuar. E vai. E a gente vai viver o plano melhor que é Jesus. Nunca chega atrasado. mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu.